Bueno, sí, mami, sí, es que yo les mando antes. autorizada 090 graus 182. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 10012. Ok, gente. Quando eu falo que o trono é 10, 190090 bereik voor 190. Dank u. Verder tot slot. localizador 610. Via do Medina para 2.7, posição 012, livre elétrica, pode localizar 2.7. M330, via do Medina, livre para 2.7, posição 02, pode localizar 2.7. Autorizado, cruza o campo. Pode ir na vertical do Floresta Sul. Então, meu só me então, sobrevoo na vertical de Buraquinho e mantenho o litoral até Farol da Mar. Ok. Gente, já pode ser por aqui. Eu vou iniciar o cruzamento da 28 com proa de Farol de Itapuã. Ok, tô ciente, já pode subir Itapuã. Com Farol de Itapuã, Charles Romeu. Tango, foi na proa da posição turma. Costa Salone 2080, nós deixamos 012, procedimento elétrico 3310. Thank you.

Para São Paulo, próximo já Você pode ser um farol de equipe, mas por mais... 2-0-8, obrigado, bom trabalho. Falou. Valeu. 2-0-2. Controle Salvador, boa tarde, azul 4144, decolou na Arbor 1. Azul 4144, contato radar, saiu da Arbor 1, eu vou falar com você, 360. 360, por aí, com approach Alepa ou Tosop? Aguarde, tem um tráfego no setor. Ok, quando possível, Francisco. Para 2 ou 10, às vezes com 0 ou 2, você pode colocar o 2 ou 1 ou 0. Victor. Prosigan, me escuchan. Tem condições de realizar o cruzamento? Estamos tentando o túnel agora, está com a indicada de 200 metros. Controle da 0 do Flowey. 208, né, Bruno? Então, conforme. Projeto para a final da 35, reporte na curta. Controle, Salvador, Chanel 23, Tango 1, passando 2107. Chanel 2, 13, contato radar, seleção Tango 1, suba para o nível 3, 80. Passando em Sol Tango, estabilizando o localizador da 1, viu? Charlie Tango, complexo final e elétrico, começou em 118.95. Você vê mais, por mais. Charlie Tango, do curso do localizador. 3804-957. Primeira direita, 2 minutos. Papa Tango India, Charlie Tango, conhecendo a aproximação, a mais autorização de ponto, sistema 0. O India Charlie Tango solicita a possibilidade de mais forte cancelamento para pouso da Unicorte. Reporte para cancelamento da JEC. Reportará o India Charlie Tango. Ok, inicialmente reporte na vertical, por favor. Já Charlie, tamo com firme, então, só isso. Eu gostaria de ser solicitado cancelamento, tração de sabores, vai do top. Ok, cancelada 58, mandando a final da 1-0 com curva esquerda e reporte na final da 1-7 com base pela direita. Tornará a final da 1-7 com base pela direita, jogo. No fundo, eu fico pro compacto, o Charlie Tango. Graia, senhora. Parte do Graia. Ok, Graia. Sem interferência com a aproximação da pista 1-7, está autorizado para seguir direto para o pátio 5. Reporte na curva para o pátio. Transformação, aproximação de um helicóptero paralelo à pista, que não era de treino com essa aproximação. A parte nacional da matéria. Eu saio todo o direção do nacional da matéria. É isso. Avistado, ponto autorizado, pista 7090 graus, 99. Pouso autorizado, 090 graus, 18 nós. Teve pouso de cartão. Reporte no solo controlado no Pai 5, fica tentando movimentação. Southwest. Charlie Tango no solo 02, vai esperar autorizado para seguir a pista. Vire a segunda à esquerda para o pátio do braço. Pelo Kilo, a parte da papai, justiça 1012. Para o nível 0, 0. região autorizada da colagem. Toma 7, vento, 0 graus, não passa mais. Vamos 7, 0 graus, 5 10. segundo já no 3, pode voar aí, né? Inicialmente o Zanestro é de Arbor, temos um tráfego no setor. E aí ficou no Arbor, o 2 já. Bravo, Bravo Kilo, mantendo 1, 2, 3, no próximo traverso, espera aqui. Boa, 2, 2, 7, desça para 2, no pedra, ajuste no 0, 1, 2, reporte para o localizador, sistema no 0, projeto na direita. Até 2, no 10, gol, 1, 2, 2, 7. Vamos, tráfego, 10 horas, 10 milhas, um Boeing 737, livrando o Rio Rio para 2-3-10 no rumo nordeste. Com 2-3-7, tráfego 12 horas, 8 milhas, 1 quilo, 3-2, mantendo 1 no 2-10 no rumo oeste. Com 2-0-1-3, direto elétrico da presença. Para presente, melhor não ver. Oi, Oscar Romeu, Bravo, Bravo Kilo, pronto, eu venho para livro, 2345, mais próximo Miguel, daquele controle 120 do Small 3. Estamos em Serenia Juliette, Matheus Corredor Axé, 1, 2, 3, reporte com farol da barra. 1, 2, 5, via ponte, deixa para 2, 3, 3, 1, 0, 1, 2, reporte localizador, 3, 1, 0.